saudade vem pra mim com teu cheiro de amor, trazendo nos teus olhos um desejo, na boca a doçura do beijo. Vem me apertar em teus braços, envenenar meu sangue. Hoje eu quero é mais morrer de amor. E vem, vem com cheiro de saudade, vem pra mim com teu cheiro de amor, trazendo nos teus olhos o desejo, na boca a doçura do beijo. Vem me apertar em teus braços, envenenar meu sangue. Hoje eu quero é mais morrer de amor. Vou me entregar, me sente no ar, feito a leveza das plumas, qual um jardim onde beija a flor, sente o perfume das flores, entre sussurros de amor. Ah, vem, teu coração, sente o delírio dessa paixão. Então vem, meu coração, sente o delírio dessa paixão. Mas vem, vem com cheiro de saudade, vem pra mim com teu cheiro de amor, trazendo nos teus olhos o desejo, na boca a doçura do beijo. Vem me apertar em teus braços, envenenar meu sangue. Hoje eu quero é mais morrer de amor. Vou me entregar, me sente no ar, feito a leveza das plumas, qual um jardim onde um beija-flor sente o perfume das flores, entre sussurros de amor. Vem, sente o delírio dessa paixão. Então vem, meu coração, sente o delírio dessa paixão. Lá, lá, lá. Bye.